dos olhos da lua e das estrelas, Maria, eu me entreguei a ti. Galvanizado por uma fogueira, Maria, eu me entreguei a ti. Maria, eu me entreguei a ti. Oh Maria, oh Maria. Ao beijar esses lábios, eu senti tua dor. No teu corpo eu senti as feridas que a bomba do branco causou. E ao olhar nos teus olhos, pude ver, oh Maria, no fundo o quanto teu povo sofria. A tocar tuas mãos calejadas, Maria, não percebo a razão. Se no campo algodão tu colhias, oh Maria, a mais linda das escravas eras tu, Maria. E teu corpo cor de noite enfeitiçava qualquer um. Eu não passava de mais um entre tantos que te amavam. A mais linda das escravas eras tu, Maria. E teu corpo cor de noite enfeitiçava qualquer um. Eu não passava de mais um. Aos olhos do mundo, és a mulher mais linda, oh Maria, Maria. Eu vejo o desejo nos rostos dos homens da vila, sedentos em te ter, até espem pudores e a pele pra te ter, descendo nobre por eles prazeres. Vivos da escrava Eva africana, Maria. Escravas, eras tu, Maria. E teu corpo cor de noite enfeitiçava qualquer um. Eu não passava de mais um entre os tantos que te amavam. A mais linda das escravas eras tu, Maria. E teu corpo cor da noite enfeitiçava qualquer um. Eu não passava de mais um. Oh não, não, não. Tu, Maria, o teu corpo cor da noite enfeitiçava qualquer um. Eu não passava de mais um. A mais linda das escravas eras tu, Maria. Teu corpo cor da noite enfeitiçava qualquer um. Eu não passava de mais um.